tô na fé, não me iludo como dom. Na base faço um momento de reflexão. Tá chegando as eleições, lá vem os porcos outra vez. E os pobres como sempre trabalhando pros burguês. Por isso o tempo passa e nada de melhorar. Se não for nós por nós, irmão, nunca vai mudar. Enquanto isso os carniças vão subindo a favela pra matar mais um irmão, porque o outro abriu a guela. Por miséria e violência estamos cercados, é proibido refletir, fumar um baseado. Crack tem pra todo lado, pra nossa destruição. Sai dessa vez, se acorda, desperta, irmão. Isso chega aqui tão fácil, eu imagino o porquê. Deve ser tramado os blocos pra se manter no poder. Meu pensamento vai além dos que vivem iludidos. Não confio na polícia, muito menos nos políticos. Os promotores, juízes que com eles se aliam. Meu rap não respeita, minha rima denuncia. Imagino esse mundo sem a tal corrupção, sem a desigualdade, sem pobreza, sem oitão. Não precisava de prisão, irmão, ia ser de boa. Pros corruptos ia ser caixão, sem pele, sem coroa. Ia ser de boa, guerreiros, ia ser de boa. Pode crer, mano, Joelso, ia ser de boa, ia ser de boa. Até quando vou conviver com essa cruel realidade? Até quando vou ver meu povo nas mãos dos covardes? Até quando vou conviver com essa banalidade? Enquanto os gravatas roubam e vivem a impunidade. Meus manos, meu Deus, até quando? Estarão se matando, se envenenando, se jogando pro lado de lá, se rendendo ao besterol que a mídia tem injetado pro povo não raciocinar. Será só me escutar, despertar da ignorância? Se os pais dos adultos estão seguindo as nossas crianças, a minha rima é séria, eu tô em guerra com o que é banal. Sou um preto realista e meu estilo é racional. Polêmico rap nacional que leva a cultura a sério, que não se rende a modinha, nem se alia quadrilha de terno. Não me culpo a modinha, nem por fama, nem por dinheiro, pois os que se rende a ela estão transformando a cultura em puteiro. É Buda que rebola, letra sem conteúdo, simplesmente por causa dos ritmos, mentes atrasadas estão no escuro. É isso que eu quero, sistema, quadrilha que está no planalto, que tem investido na mídia para tombar o meu povo de assalto. É verba sendo desviada, escândalo a ser esquecido. Suas faltas de informação favorecem esses verbas, esses bichos que há tempo estão no poder e querem permanecer. Por isso investe na mídia para que toque o Buda Lele e iluda você. Até quando vou conviver com essa cruel realidade? Até quando vou ver meu povo nas mãos dos covardes? Até quando vou conviver com essa banalidade? Enquanto os gravatas roubam e vivem a impunidade.